ele é maior que a morte, porque morreu, porém ressuscitou. Ele é maior que o mundo, com seu poder o mundo criou. Ele é mais lindo que os astros, e o seu fulgor é muito maior. O maior homem da terra, na sua presença não passa de pó. Ele é maior e todo poder está concentrado em suas mãos. Ele é farol de guerra, basta entrar em ação. Ele é o Senhor que sara, operou no passado estendendo a mão. Ele resolve o problema que aos olhos do homem não tem solução. Seu fulgor é tão grande e brilha bem mais que uma constelação. Sem ele não há via mundo, e o mais sábio dos homens é pura ilusão. Ele levanta o fraco e ao oprimido estende a mão. E apesar de tão grande, ele cabe inteirinho em seu coração. Está concentrado em suas mãos. Ele é farol de guerra, basta entrar em ação. Ele é o Senhor que sara, operou no passado estendendo a mão. Ele resolve o problema que aos olhos do homem não tem solução. Ele resolve o problema que aos olhos do homem solução.